Boa tarde a todos. O meu nome é David Cartacho. Eu, relativamente ao percurso profissional, se calhar o relevante aqui é só dizer que eu faço parte da Rede RIA, é uma empresa que trabalha também estas questões da eficiência energética. Estamos envolvidos aqui com a Inovadomos desde 2007. E eu tinha preparado aqui uma apresentação. Além de agradecer o convite à Inovadomos, eu vou agradecer a todos os colegas que falaram antes de mim, porque eu tinha aqui meia dúzia de slides preparados para vos convencer da motivação desta apresentação. E eles já fizeram esse trabalho e, como nós estamos apertados de agenda, eu vou aqui passar esta introdução muito rapidamente. Eu trazia aqui uma apresentação sobre as medidas de redução de consumo elétrico nas habitações e a utilização de painéis fotovoltaicos para autoconsumo. Relativamente à motivação desta apresentação, eu penso que não vale a pena estender muito. Os colegas já demonstraram que Portugal é um país de moradias, que é nas habitações que podemos trabalhar e que é interessante trabalharmos isto. Pronto, temos aqui os mesmos gráficos que vocês já foram vendo ao longo do dia. Aqui gostava só de referir que na parte dos equipamentos elétricos, na parte da cozinha e a parte da iluminação, a par com a climatização, são as áreas que são interessantes de trabalhar em termos de poupança energética. Depois temos aqui um diagrama de carga do consumo no setor residencial. Também não é de estranhar que o pico de carga seja das 19 à 1 da manhã, que é a hora que as pessoas estão nas suas habitações. E aqui temos o potencial de economia por equipamento ou por áreas de equipamentos. Isto era uma caracterização que eu tinha para fazer do setor e que não vale a pena alongar. Relativamente à eficiência energética, como nós consideramos nesta área do consumo elétrico e também daquilo que a empresa faz, que é o apoio aos clientes na implementação de projetos de eficiência energética, com especial enfoque na redução da fatura de consumo elétrico, nós preocupamos-nos com a utilização racional de energia, porque por vezes nós, há medidas que implementamos que não fazem com que a fatura energética deixa, mas se passarmos a ter uma utilização mais racional de energia, é esse o objetivo. Por outro lado, e se calhar o ponto mais forte da minha apresentação e aquele mais fora das outras apresentações, é a questão da sensibilização aos técnicos e aos utilizadores, consumidores, porque isto passa muito por uma mudança de hábitos de consumo. Eu atrevia-me a dizer que vocês estariam todos de acordo comigo em dizer que isso é a parte mais complicada do problema, mas vou passar a apresentar aqui algumas soluções. Relativamente aos equipamentos elétricos, os fabricantes trabalham, não é ciência aeroespacial, os fabricantes trabalham todos os dias para desenvolver equipamentos mais eficientes e para nos apoiar com isso. E ao utilizador cabe apenas fazer os cálculos, independentemente da literacia financeira, são contas fáceis de fazer e cabe apenas fazer os cálculos e chegar à conclusão de que a substituição de equipamentos por equipamentos de classe energética superior se vão traduzir em poupanças. Eu tenho um exemplo para o caso do frigorífico. Eu depois, se alguém estiver interessado, eu posso ceder esta apresentação. Eu vou ceder o meu e-mail no final, porque acho que também não vale a pena estarmos aqui a explorar muito estes valores, mas pronto, claramente consegue ver-se a redução de consumo, por exemplo, no caso de substituição de um frigorífico por um frigorífico de classe A+, ou A++. Nos equipamentos elétricos e na parte da mudança de hábitos de consumo, eu tenho aqui uma listagem de recomendações, há uma lista infindável de recomendações, todos nós já ouvimos falar de muitas delas, mas na minha opinião é um dos pontos fundamentais em que nós podemos trabalhar isto nas habitações. Claro que, como eu disse, a mudança de hábitos de consumo não é uma coisa fácil. Eu tenho aqui no seguimento da apresentação aquela que eu penso ser uma das soluções para isto, mas queria deixar aqui algumas destas recomendações que todos vocês já ouviram falar, provavelmente de todas elas. Ainda nos equipamentos elétricos, que são uma fatia significativa do consumo da habitação, e isto é um dos meus pecados também, temos a questão dos modos de stand-by e dos modos off. Os modos de stand-by é quando nós temos a televisão, quando nós desligamos a televisão no comando e ela fica lá com a luzinha ligada. Parece insignificante, eu digo que é meu pecado porque eu também não o faço, mas a verdade é que isto representa um consumo à volta de 10% os modos de stand-by representam um consumo à volta de 10% dos equipamentos elétricos. E o que atrevia-me a dizer que hoje em dia qualquer percentagem a dois dígitos é sempre significativa. Eu tenho aqui uma listagem de equipamentos e do impacto dos modos de stand-by neles. Claro que, por exemplo, aqui no caso do micro-ondas é muito maior, porque o micro-ondas está muito mais tempo em stand-by do que aquele que é utilizado. Os equipamentos que têm uma utilização mais intensiva, o modo stand-by tem um impacto menor. De qualquer forma, nós vemos que mesmo no caso dos monitores e das televisões, o modo stand-by anda sempre ali a chegar à casa dos 25%. Ou seja, há ali um potencial de redução energético que pode e deve ser explorado, na minha opinião. Passando para a parte da iluminação. A parte da iluminação é talvez aquela área em que a mudança de hábitos de consumo tem o maior impacto. As recomendações já todos vocês sabem quais são, sem ser a mudança de hábitos. Existem as tecnologias mais recentes que estão disponíveis, as lâmpadas mais eficientes, neste momento existem os LEDs, que nos permitem ter consumos muito, muito mais baixos para os mesmos níveis de iluminação, mas a mudança de hábitos de consumo pode ter um papel preponderante. E eu tinha preparado aqui também alguma informação sobre equipamentos que nós podemos utilizar para ajudar, porque a mudança de hábitos de consumo não se faz só porque as pessoas têm vontade. Faz-se porque, na minha opinião, nós temos o ser humano tem duas características muito importantes, que é inteligente e é capaz de ficar indiferente à informação que lhe é disponibilizada. E por isso, nós, se disponibilizarmos mecanismos aos consumidores para eles perceberem o impacto que as ações têm, que as interações que têm com os equipamentos e com a iluminação dentro da casa têm na sua fatura energética, conseguimos, essa mudança é muito mais efetiva. Isto assemelha-se um bocadinho aos contadores de calorias que nós usamos nos smartphones e a conduzirmos um carro que tem o indicador do consumo instantâneo, fazemos também uma utilização muito mais racional dos recursos que temos disponíveis. Pronto, existem estudos que dizem que a simples disponibilização desta informação aos utilizadores da casa podem levar até reduções de consumo de 15%. A outra ferramenta que eu vim a falar é a domótica. E a domótica, na minha opinião, é muito importante porque nós não podemos pedir a casais de 35 anos altamente ativos, com dois filhos, que ponham a máquina de lavar a roupa durante a hora de almoço, porque é na altura que a instalação de autoconsumo está no pico de produção. Nós não podemos pedir isso às pessoas, ou se o pedirmos elas vão dizer que sim, mas não vão fazer. E a domótica é uma ferramenta que nos pode ajudar a facilitar a vida ao utilizador e que pode proporcionar um grande potencial de poupança. A domótica é uma área que nos permite trabalhar transversalmente na habitação. É o conceito da casa inteligente, que é um conceito que também já vem a ser aqui explorado pela InovaDomos desde 2007. Mas eu gostava de salientar aqui estas quatro áreas, que são aquelas em que eu penso que o impacto no consumo energético da habitação é mais vincado. A questão da automação, porque nós não podemos pedir às pessoas, embora queiramos mudar os hábitos, não podemos pedir às pessoas que estejam disponíveis para ativar os equipamentos na altura em que é mais eficiente a sua utilização. E a automação permite-nos ligar, desligar, permite-nos programar horários e evitar, por exemplo, os consumos em modo stand-by. Permite-nos programar as lavagens, os fornos, pronto, todos os equipamentos que gastam. Permitem-nos fazer uma gestão mais eficiente da climatização. Eu tinha isso aqui num slide atrás, mas com a pressa acabei por não o referir. Mas permite-nos fazer uma gestão mais eficiente da climatização e as apresentações anteriores mostraram como isso é importante. E nas habitações também é importante e faz sentido eu ter um sistema inteligente que me apoie a ter a sensação térmica ideal dentro do edifício, ainda que isso não represente exatamente aquilo que era a minha vontade de programar no comando do ar-condicionado. Depois temos a parte da comunicação, porque nós com a domótica podemos, além de ter a energia disponível para a nossa consulta, podemos fazer a ativação de todos os elementos através da internet, se tivermos o sistema ligado à internet. E depois temos a parte do controle da iluminação, em que podemos ter cenários, podemos ter Eu, por exemplo, uma coisa que eu considero muito útil são os offs gerais, que é uma coisa que tem um impacto brutal na questão da iluminação, das iluminações esquecidas. Pronto, e é neste sentido que eu considero que a domótica pode ajudar a encurtar a fatura da energia elétrica. Por fim, eu ia falar-vos do autoconsumo. Eu não me vou estender muito relativamente a isto, porque ainda agora estivemos a ouvir uma apresentação sobre a integração de painéis solares, mas pronto, as vantagens do autoconsumo são que a energia é produzida no próprio local que vai ser consumida. Os sistemas, neste momento, estão com garantias de fabricante bastante elevadas. São sistemas de elevada durabilidade, que traduzem-se numa redução da fatura energética, porque automaticamente deixa de se consumir a energia da rede, e por outro lado também torna o utilizador mais imune às variações dos preços de mercado da energia. Como produz uma parte da energia que consome, fica mais imune às variações que o mercado da energia tenha. Este é um diagrama doméstico, este é um diagrama típico de produção e consumo de um utilizador doméstico. Como eu estava a dizer há pouco, nós não podemos pedir às pessoas, aliás, no diagrama seguinte, nós vemos que devíamos encaixar a máquina de lavar roupa e de secar e o forno aqui nos picos de produção. Claro que nós não podemos pedir às pessoas que façam isto, mas podemos dar-lhe estas ferramentas que podem ajudar, porque realmente as máquinas podem ser programadas para lavar durante o dia e isso não tem impacto nenhum na vida da pessoa. Este é um diagrama mais técnico que eu atrevia-me a deixar sem comentar muito, dado o avançado da hora. É tudo. Fico disponível para algum esclarecimento. Obrigado, amigo.